374, pode ser liberado, aí Sony 5000 intacto, pode descer direto para 2000. Chama 674, canceladas as restrições da chegada para o Mediano. Gente, muito obrigado. Salvador, o Oceanair 6074 está autorizado a interceptar o localizador em Tuna? Oceanair 6074 está autorizado, ILS. Eu sou eu, a gente permanece ano 095, a resposta está precisada. Aí é o 074. Oceanair 6074 estabilizado no ILS visual. Oceanair 6074, chama a torre na frequência 118 decimal 95. 1895, uma boa noite, bom descanso. Salvador, muito boa noite, Oceanair 6074, estabilizado no ILS, cabeceira 1-0. Oceanair 6074, boa noite. O ajuste de altímetro 1-0-1-5, tráfego já está avistado, pouso autorizado, pista no zero, vento 1-60 graus, 0-4 nós. Gente, autorizado pouso na 1-0-6074. Equador, Oceanerco 6074, livrando na Foxtrot. Oceanerco 6074, solo Pels 42, taxa autorizada via Foxtrot Alfa Juliette, portão 612, mantendo a escuta da torre. Afirmativo, Foxtrot Alfa Juliette, portão 612, na sua escuta, 6074. Mike Bravo Oscar pro senhor. Ok, Bravo Oscar, tá parqueado aqui no Fidelio número 10. Solicitando autorização para ser rebocada para a rota 14, vida principal. Então, Mike Bravo Oscar, autorizado o reboque da posição 10 para moto no 4, reposta até. Autorizado, reposta até. Obrigado. Salvador, boa noite, 3170, informação Bravo. 3170, acione identificação, voo e TAP, canceladas restrições de velocidade e nível da chegada com média 1, desce para 2000 pés. Ajuste no 095. 2000 pés, 2095. Aprovação e TAP, sem restrições, 3170, ajuste no 0 no 4. Papa Noel, pelo Mike Bravosa, baseado na resposta 14, sequência livre. Mike Bravosa, cacete, boa noite. Está autorizado IADS X8 da pista na zero. Está estabilizado. 0179 igual. Então 3170, torre 118, decimal 95. 18, pegava. Salvador, bom dia. 3170, boa noite. O ajuste no 0 no 4, tráfego avistado, pouso autorizado, pista 1 no 0, vento 170 graus, 049. Autorizado, pouso, pista 0, 6908, aciona identificação, voo ITAP para 2000 pés, cancelado as restrições de velocidade e altitude da chegada bom médio 1. Sim, voo ITAP para 2000 pés, voo 6908. Forma ajuste no 014, azul 6908. 014, azul. No solo 08, táxi autorizado via Foxtrot Alfa Juliette, portão 10. Foxtrot Alfa Juliette, portão 10. 6, 7, 9, 6, 1. California, Pina 1912. Salvador approach, Victoria Argentina 1910. Contact the approach frequency 119.8. 119.8, Salvador. Salvador approach, Victoria Argentina 1910. Argentina 1910, Scott Identity, fly direct to start the position. Transport level 050, PNH 1014. Okay, fly direct to ETAP. Intersection and continue descent flight level 050. Pista 3520, uma boa noite. Tá com a formação Bravo. 3520, acione identificação. Dessa vez, chegada a Gomé de Uno para nível 060, ajuste em Salvador no 014. 060, a Gomé de Uno, então é 3520. Salvador, boa noite, Xené 6258, tem informação Bravo. Xené 6258, acione identificação, dessa vez chegada bom médio ano para nível 070, ajuste em Salvador no 0114, com seu número 4 na aproximação. 070, o 6258 está ciente, confirma a última informação? O ajuste no 0114. No 0114, obrigado, 6258. Azul 6908, está autorizado IEDS X-ray da pista 90, reposta estabilizada. Autorizado IEDS X-ray, reposta estabilizada, 6908. ONU 592 SN, identificação DCAV, chegada Bomed, ONU para nível 080, ajuste no 014, então, seu número 4 na sua. Tente gol no 592 a 60 milhas de Salvador, reduzo para 250, né? China 1910, 2000 feet, BHILS X-ray 1010, KNH 101, pode ser touch. Ok, continue 10,000 feet, QNH 1014, and for ILS X-ray, Bravo 10, call you back established, 1912. Estabilizado azul 6908. Azul 6908, chame a torre na frequência 118, decimal 95. 895, obrigado, bom trabalho. Você estava do Quantia, 6908 azul. Azul 6908. O azul 6908, ajuste no 0 no 4, autorizado pouso, pista no 0, vento no meio 0 grau 04 nós. Autorizado pouso, azul 6908. Cinco dois zero, isso para 2000 pés, o ajuste no 014, estabilizado e ele é sexo da pista no 0, sai como número 3 na aproximação. Sentido descer via para 2000 pés, 1 no 0 no 4, 3520.